Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Uma emissora pública destinada a cumprir o ideal de Roquete Pinto, pioneiro do rádio no Brasil e autor do lema: pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. Mário Reis abre o programa de hoje cantando de Ari Barroso o samba Vamos Deixar de Intimidade. A seguir, ele apresenta de Noel Rosa o samba Mulato Bamba. Ari Barroso estreou como compositor em disco pela voz de Mário Reis no ano de 1928, seu contemporâneo na Faculdade de Direito do Catete, com o samba Voa Penha, que logo despertou atenção para o novo compositor que surgia. Esse samba que os senhores vão ouvir agora, intitulado Vamos Deixar de Intimidade, foi a segunda música gravada de Ari Barroso por Mário Reis. E Mulato Bamba, de Noel Rosa, é usada a expressão passear no tintureiro. Era seu esporte. Tintureiro, a que se refere o autor, quer dizer camburão, carro de presos, que eram pintados em cores chamativas, tal qual as fachadas das tinturarias. A saudade boa de sentir. Mulher, vamos deixar intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Mulher, vamos deixar intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Tu juraste certo dia aos meus pés, cinicamente, que o amor não morreria, ele foi zombo da gente. Mas veio outro, me puseste na rua, eu também não me incomodo, minha vida continua. Vamos deixar intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Mulher, vamos deixar intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Um amor que a gente perde é semente do outro amor. Se pra tudo tem remédio, também tem remédio à dor. Ah, o meu santo que me guarda é muito forte. Se me livrou dos teus olhos, também me livra da morte. Saudade boa de sentir. Esse mulato forte é do Salgueiro, passear no tintureiro era o esporte já nasceu com sorte. E deste pirralho que se assusta do baralho nunca viu trabalho. E quando tira samba é novidade, quer no morro ou na cidade, ele sempre foi o bamba, as morenas do lugar. E vem a se lamentar por saber que ele não quer se apaixonar por mulher. O mulato é de fato e sabe fazer frente a qualquer valente, mas não quer saber de fita nem com mulher bonita. Sei que ele anda agora aborrecido, porque vive perseguido sempre a toda hora. Ele vai-se embora para se livrar do feitiço e do azar das morenas de lá. Eu sei que o morro inteiro vai sentir quando o mulato partir, dando adeus para o salgueiro. As morenas vão chorar, vão pedir pra ele voltar. Ele então descontestei, quem tudo quer nada tem. Vocês ouviram Mário Reis cantar de Noel Rosa o samba Mulato Bamba. E anteriormente, ele abriu o nosso programa cantando do Ari Barroso o samba Vamos Deixar de Intimidade. Vocês estão ouvindo a Rádio Rocais Pinto FM 94,1. Essa emissora está situada na simpática cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, situada Avenida Erasmo Braga, número 118, no 11º andar. Quem canta agora é Lúcio Alves. Ele apresenta do maestro Radamés Inátari e Alberto Ribeiro, Amargura. A seguir, Marco Aurélio canta de Augusto Mesquita, Jaime Florence e Orondino Silva o samba Aperto de Mão. Vamos ouvi-los. Toda amargura que há no céu, que há na terra e no mar, nasceu talvez da amargura que tem no dia. No céu há um sol a brilhar que beija a terra e o mar. Continuas assim dia e noite a chorar, pobre de quem vê em tudo a saudade de alguém e a esperar nem sequer vê a vida passar. Tristezas só há no amor e o mundo começa a cantar. Apaga a amargura do teu olhar. Música. de alguém a esperar, nem sequer ver a vida passar. Tristeza é só a no amor, e o mundo começa a cantar. Apaga a amargura do teu olhar. Saudade boa de sentir. Duas vozes bonitas na música popular brasileira. O Marco Aurélio, que acabou de cantar, do Augusto Mesquita, do Jaime Florence, e do Orondino Silva, o samba Aperto de Mão. E anteriormente, Lúcio Alves apresentou, do maestro Radamés Inátali e Alberto Ribeiro, Amargura. Ivon Cury canta a versão de Cristóvão de Alencar, intitulada Orquídeas ao Luar. Essas orquídeas sonoras desabrocharam em sua voz no ano de 1952. Logo em seguida, o conjunto vocal Os Garotos da Lua apresenta a versão de Júlio Najib, Matilda. Esse alegre conjunto recebeu o diploma de os melhores do ano de 1954 e era composto pelos jovens Assir, Tuninho, Alvinho, Milton e Edgardo. A saudade boa de sentir. Assim luminosa, fazer recordar a nossa história amorosa, banhada pelo luar, um luar que docemente apreciava inocente este nosso amor que sorriu qual flor e assim me fez sonhar. Meu amor, por favor, crê que um luar assim há de florir, voltar, há de sorrir, cantar, há de recordar você. Meu amor, a sorrir vem, e este luar contém todo o fulgor de então, que para um coração é sorrir na florir, voltar, há de sorrir, cantar, a recordar você. Meu amor, a sorrir vem, e este luar contém todo o fulgor de então, que para um coração é sorrir na ilusão. Saudade boa de sentir. Apresentação, Osmar Frazão. Eia, Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Pumbau, pumbau, Matilda. Vivendo assim atrapalhado, desde que com ela sou casado. Eia, Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Ui, Matilda, oh Matilda, Matilda, oh Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Vamos nós, Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Eu vivia bem, tão bem sofrei, e agora estou sem um cruzeiro. Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. As meninas, Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Os meninos, Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Eu que nunca fui descontrolado, estou me sentindo fracassado. Eia! Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre pede mais. Todo mundo, Matilda, oh, Matilda, Matilda, Matilda, Matilda Vocês ouviram Os Garotos da Lua apresentar a versão de Júlio Najib, Matilda. Anteriormente, Ivon Cury cantou também a versão de Cristóvão de Alencar, intitulada Orquídeas ao Luar. Na Paz do Senhor, foi uma canção de José Maria de Abreu e Luiz Peixoto, lançada na voz calmosa e bonita de Lúcio Alves no ano de 1950, e ele vai cantar. Em seguida, ele apresenta de Marino Pinto e Mário Rossi, Se o Tempo Entendesse. O cantor Lúcio Alves, com apenas 14 anos de idade, fundou o conjunto vocal Namorados da Lua, onde desempenhava as funções de cantor, violonista e arranjador. Ah, saudade boa de sentir. Montado no seu burrinho, que tinha o nome de beija-flor, pai Roque preto velhinho ia caminho do virador na paz do Senhor. Trazia numa cestinha as macaxeiras e os quimbombos, cartinha cheirando a malva da sinhazinha pro seu doutor na paz do Senhor. Parava numa vendinha, largava o burro no bebedor, tomava três de caminha, nem que fizesse frio ou calor, na paz do Senhor. Mas certa vez o burrinho passou na venda e não parou, e por um outro caminho devagarinho enveredou na paz do Senhor. Foi subindo o morrinho, chegou lá em cima, se espreguiçou. Aí virou passarinho, bateu as asas e voou na paz do Senhor. Quando os anjinhos vem carregando nosso Senhor, vai Roque, tira a coroinha e vai dizendo bençanho na paz do Senhor. Saudade boa de sentir. Depois de ler e reler a tua carta, eu necessito dizer toda a verdade. Encontrei a mim mesmo, querida, e descobri a razão da minha vida. Odeio os ponteiros que correm. Se estamos perto, odeio os ponteiros que param. Se estamos longe, as horas torturam quem ama, correndo ou custando a passar. Se o tempo entendesse de amor, devia parar. Ao te encontrar, encontrei a mim mesmo, querida, e descobri a razão da minha vida. Eu odeio os ponteiros que correm. Se estamos perto, odeio os ponteiros que param. Estamos longe, as horas torturam quem ama, correndo custando a passar. Se o tempo entendesse de amor, devia parar. Vocês estão ouvindo o programa Saudade Boa de Sentir, pela sua rádio Roquete Pinto FM 94,1. Dircinha Batista e Del, dois intérpretes que pertenceram ao elenco da antiga PRG3, Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Eles vão cantar em dueto o samba de Ari Barroso, Bahia Imortal, gravado no ano de 1946, com acompanhamento da orquestra de Francisco Sérgio. A seguir, a cantora Linda Batista apresenta também do saudoso compositor mineiro da cidade de Ubá o samba Trapo de Gente. Tradicional, salve São Salvador, o poeta Castro Alves, pai da gente de cor. O pai aqui nasceu, cresceu, forte e varonil, terra que foi o berço do Brasil. O pai é que canta nas noites estreladas, das batucadas e as lindas baianas parceiras mexendo quadris. Salve a morena brasileira, chamo o baiano pra sambar, deixa o baiano pra tocar. Chamo o baiano pra sambar, deixa o baiano batucar. Gosto de ver o seu jeito de batucar, as cadeiras pulindo que há de amargar. Ó, oh, baiana, faz isso comigo não. Presta atenção e vai vendo como é que a baiana tem gosta, bate o pé e levanta o pó do chão. Vira pra cá, olelê, e vira pra lá, olalá. Tem pena, iaiá, sim, senhor, tem pena. Pecado roubar um beijinho só, eu vou ser pecado duro que você. Ó, baiana, faz isso comigo não. Quem peca não vai pro céu, cai no samba cantei, que te faz muito bem. Ui, tá pra nós. Salve a Bahia imortal do Senhor do Bonfim, que toma conta de mim. Terra tradicional, salve São Salvador, o poeta Castro Alves, pai da gente de cor. Bahia que nasceu, cresceu, forte varonil, será que foi o berço do Brasil? Saudade boa de sentir. Aconteceu justamente o que mais eu temia. Apesar do trabalho Copacabana, esse mundo de sonho e fascinação, mas incapaz de entender esse prisma da vida, procurou disfarçar na bebida a mais torpe e cruel traição. Saía comigo, vivia comigo, depois se entregava a um amigo, trapo de gente, sem alma e sem coração. Vocês acabaram de ouvir a cantora Linda Batista apresentar de Ari Barroso o samba Trapo de Gente. Anteriormente, sua irmã, Dircinha Batista, cantou em dueto com Del, o ditador de sucesso, o samba de Ari Barroso, Bahia Imortal. Evaldo Gouveia, cantor e compositor popular, apresenta de sua autoria e Jair Amorim, Alguém Me Disse. Evaldo Gouveia compôs, ao lado dos cantores Mário Alves e Epaminondas, o famoso conjunto Trio Nagô. Em seguida, Evaldo Gouveia apresenta também de sua autoria e Jair Amorim a marcha O Trovador. Essas músicas foram levadas ao sucesso na voz de Altemar Dutra. A saudade boa de sentir. Thank you. alguém me disse que tu andas novamente. De novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. Esse teu jeito te enganar, conheço bem. Pouco me importa. Saudade boa de sentir. Sonhei que eu era um dia antropomorfo dos velhos tempos que não voltam mais. Cantava-se a toda hora as mais lindas modinhas do meu rio de outrora. Se a mocinha de olhar fugaz se encantava com meus versos de rapaz, qual seresteiro menestrel do amor a suspirar sob os balcões em flor na noite antiga do meu rio. Pelas ruas do rio eu passava a cantar novas trovas e provas de amor ao luar, e vi então que o lampião de gás na janela flor mais bela. balcões em flor, na noite antiga do meu rio, pelas ruas do rio, eu passava a cantar novas provas e provas de amor ao luar. E vi então que o lampião de gás na janela, flor na estrela, em tristeza. Vocês ouviram Evaldo Gouveia cantar de sua autoria em parceria com Jair Amorim a marcha O Trovador. E anteriormente, ele cantou também de sua autoria em parceria com o locutor Jair Amorim, Alguém Me Disse. Vocês estão vindo à Rádio Roquete Pinto, programa Saudade Boa de Sentir. Quem vai cantar agora é Carlos Ramírez. Foi um cantor colombiano de muito talento. Fez muitas amizades no Brasil. Cantou na orquestra de Xavier Cugá e foi descoberta e impulsionada sua belíssima carreira de intérprete quando foi requisitado por Hollywood, contratado pela Metro-Goldwyn-Mayer e aparecido nas telas do mundo através de filmes de grande sucesso, como Escola de Sereias, Duas Garotas e um Marujo, entre tantos. Ele vai cantar de Maria Grever, Para Que Recordar. Logo a seguir, a canção bolero de Alberto Domingues, Frenesi. Vamos ouvi-lo. Quisiera convencerte que si no quiero hablarte es por no contagiarte mi profundo dolor. Más vale que olvidemos el ayer que vivimos y que hoy al despedirnos no guardemos rencor. ¿Para qué recordar aquel sueño de amor que aunque tan corto fue nos destrozó la vida? ¿Para qué despertar nuestra pasión dormida, haciendo desangrar de nuevo la herida? ¿Y para qué volver quimeras a formar, si ya no podría creer ni en el amor ni en ti jamás? ¿Para qué recordar sufrir? Tratemos de olvidar para poder formar, y ya no podría creer ni en el amor ni en ti jamás. ¿Para qué recordar si no te hace sufrir? Tratemos de olvidar para poder. Saudade Boa de Sentir. Apresentação, Osmar Frazão. Bésame, meu amigo, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. Y en ti no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor. Muerta mi altivez, cuando mi orgullo lloró a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ilusión que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor, frenesí. Ahí en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime si sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí. Y en el beso que te di, alma, piedad y corazón, dime si sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con Vocês acabaram de ouvir a voz saudosa do cantor colombiano Carlos Ramírez apresentar o bolero de Alberto Domingues, Frenesi. Anteriormente, de Maria Grever, Para Que Recordar. Encerrando o programa de hoje, duas vozes que souberam dignificar a canção popular brasileira: Silvio Caldas e Carlos Galhardo. O Caboclinho Querido apresenta de Custódio Mesquita e Sadi Cabral o Fox Mulher. Gravação realizada em janeiro do ano de 1940. Logo a seguir, Carlos Galhardo, cantor que dispensa adjetivos, canta de Mário Rossi e Dunga o Fox Segredos. Uma gravação do ano de 1945. A saudade boa de sentir. Que me deixa louco assim, mulher. mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos, estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer, mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma e a teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Por teu amor, por teu amor, mulher. Saudade boa de sentir. Baila um segredo nos teus olhos tarjados de dor, vivem segredos nos teus lábios famintos de amor. No teu olhar crepuscular morrem queixas de quem amou muito, muito. Depois chorou, chora um segredo no teu pranto que tudo me diz. Triste segredo de um amor infeliz. Nos braços meus encontrará sonhos em flor e o meu grande amor. Vocês ouviram Carlos Galhardo cantar de Mário Rossi, Dunga, o Fox e Segredos. Anteriormente, Silvio Caldas cantou de Custódio, Mesquita e Sadi Cabral, o Fox, Mulher. E agora, amigos, chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo mais uma vez o prestígio que os senhores vêm dando à nossa emissora. Agradeço também a participação do profissional Clay Araújo no programa de hoje. E convidamos a todos para uma próxima audição. Aqui termina Saudade Boa de Sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos.